também já é tipo de, altérmio 390, consegui a final da 17, parte 3 milhas, ajuste no 093, vento no 90 graus, 089. Negativo, completar o 360, mostrará 3 milhas. Uma série, milhas. Serra Lima, tem que ser no 7. Passou um sinal, estabilizado, consciente que foi baixar e travado. Torre, boa tarde, 875856, ponto de espera, pronto. 5856, boa tarde, mantém ponto de espera. Vai manter 5856. Salvador, Gordo 66. Gordo 66, continua aproximação, repete no inferno, baixar travado, ajuste no 013. Estabilizado, situação final, consciente pouso baixado, travado. Sangue Max Serra, autorizado a decolagem de pistão no 7, vento no 30 grau, 099. Pode ser como é a Lima, tem que aterrar no 0. A Lima tem na 205856. Oi Salvador, boa tarde, ajuste 4462, estabilizado no localizador, final de 3 milhas visual. Uso 4462, continua a aproximação, repete no inferno, baixado travado, ajuste no 013. Para no externo, baixar e travado no 034462. Puxando 63, 14, no solo azul, no meio, livre direita, solo 121, no decimal 9. Foi na final da 1-0 a VIP, condições de prosseguir como número 2, está no nosso set. Vitor Juliette, sente, faça um 3-0 pela sua esquerda, aguarde a autorização para o pouso no 7. Sim, Matheus, tá. Vai estar então 3-0 pela esquerda. 5856, autorizado a colagem de pistão no 0, vento 1 no 0 grau, 099. Decola da pista no 7, primeira curva direita, ingressa no corredor axé, controle no 20, decimal 8. Responde aí, padrão. Send 2000 feet, canet 1013. Send 2000 feet, canet 1013, count off, 1036. Controle Salvador, Otávio, White Terra, decolado no 7, curva direita, 1000 feet, na terra. Pega o Mike Serra, 1000 pés, corredor axé, reporte farol da barra. Corredor da barra, pega o Mike Serra. Gente a bordo, 4 horas. Meia, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 grau, 099. A gente autorizado pouso, gordo 66. Pega o Mike Serra, mantém a posição. Grato, bom serviço, 5856, chamarei. Pátio 3, chame para prosseguir com o táxi, confirme o POV, alterna de autonomia. Estamos com 2-0 a bordo, 4 horas e 20 e alterna Salvador. Milha Joia, na final, 3 milhas, zona 7. Continua a aproximação, vento 1 no 0 grau, 099, aguarde autorização para pouso. Sim, Matheus, prosseguindo para o passagem. 327, segue para Ilhéus, copia o 240, aguarde o 180. 240, né, Brasil? Sim. 5856, contato, esquadra 350. Subindo no 350. Salvador, 68, boa tarde, gol no 3, 9 e meia, livro nível 970 para 950, tá? Tem que dar informação aqui, opa. 3, 9 e meia, desça para o 050, chegada a Mari. Oscar, Oscar, Bravo, frequência livre. 099. Livre, uma fala, Julie. 866, no solo, 109, acessando a frequência livre. 1500, coordene com o mesmo. Quatro e meia, prossiga via Índia até o ponto de espera. Quando lá, estou hoje na noite, 1995. Ajuste padrão, bom voo. Entre obrigado. É 3-4 após a TR, ingresso da Juliette para o portão 5. Sete desse mantém 070 chegada a Bosch. Controle Romeo Alfa Bravo. Condor 076, call tower frequency 118 decimal 95. Controle Romeo Alfa Bravo. Romeo Alfa Bravo, prossiga. 1 minuto com pouso, tá? Bom pouso. Lander Alfa, direto rotatório, reporte de Alfa 17. Valeu, fantástico, canal 076-1-1-0-1-0-1-0. Canal 076, continue on approach, expect to run notification, KNA-1-0-1-3. Vamos, 076. Aguarde para táxi, o Mike Agosca entrar, vai entrar agora no táxi 4. Aguarde para o táxi, o Mike Agosca. Prossiga. 4462, solo 21, linha direita, solo 1, 21, decima 9. Mais um, nada para livrar, 4462. Boa tarde, mas é ponto zero. Espera. 17. 110 degrees, 079. Eu tenho 110, como eu tenho 20. Tá, 1, 2. Chego. Terra, informa que estão com tráfego para decolagem na 35, está prosseguindo nesse momento, é um cara e o tráfego é transporte de enfermo. Eu pedi que o senhor libere à esquerda aí, na novembro, e faça um 360 e aguarde mais alguns instantes para decolagem, ok? Já vou pedir para o senhor levar na novembro, porque fica mais perto, que assim que o tráfego pousar, eu já alinho o senhor e decola, tá ok? Sim, graças pela colaboração. Sou eu, entro no novembro, já completamente desocupado. Exo November, reporte final da 35. Exo November. Rotará final 35, Exo November. Acione 0132, Oscar Uniforme Delta. Suba para 075 na Pro de Vera Cruz. Então suba para o 070 na proa de Mari. Exato. Vitor Mike Quebec via corredores 1500, reporte rotatório visual com campo. The ground at 24, if you keep to right, ground 121, this is my name. 076, they can right on ground 121, this is my name. Ground 710, 076, turning another. We have Kono 076, taxi via Alpha Juliet Gate 11. Kono 076, taxi via Alpha Juliet Gate 11. Indo pro 065. Ok, o senhor vai livrar a frequência, vai coordenar com Vera Cruz e no través de Vera Cruz está autorizado subir para o 065 e chama o controle cruzando 2.500. Pista 10, saída Arbor, após Arbor Elefa, controle 120 decimal 8, transponda 5046. Brasília 320, VF Zulu. 197, decola da 10, sai na Arbor Elefa, controle 1208 e o transponder 5046, China 6321. 321, chama para pushback, Sara. Chama lá. E à esquerda, na proa 085, desça para 4000 pés. Na proa 085, descendo para 4000. Com 446. Gol 807, desça e mantenha 050. 050, 807. De novembro Alfa, chame a torre 1118 decimal 95. 1118 95, Índia novembro Alfa, até. Salvador, LZ5856. 5856, chame agora o centro, 12545. 12545, babado. Boa. Aproximação, Roberto Alves, qual é a linha do Roberto Alves? Ecos de novembro, no solo 26, autorizado o Vectrec, calibrar a direita, acessando a frequência livre. Serra Lima, tem que observar no site. Me autorizado 2000 pés, reporte localizador. 2000, reporte localizador, 396. 1807, reduzindo para 210. Reduzindo para 210, gol 807. Flip 5446 para o localizador, curva direita, proa 150, desça para 3000. Proa 150, desça para 3000, 5446. Gol 807, autorizado, 4000. 4807. Então, Kilk Vec Serra, autorizado a colagem de visão no 7, vento no 30 graus, 099. Kilk 5486, tá na minha escuta? Maravilha, tudo no padrão. Colando no 7, direita cheia, controlando 08, 0960. Autorizado, táxi, papapá, repartição, papapá, para ingresso, no site. Controle Salvador, TP 5486, decolado, a Momo na sua escuta. 5486, contato radar, cruzando 5400, suba ao 200, saída. Autorizaria dar presente, proa de lençóis. Aguarde. Sente, Tango Mike Serra, reporte quando possível o estimado de pouso. E qual as condições de você citar o seu contrato que está pela frente? Autorizado a linha de colar a pistão no 7, vento no 40 graus, 089. 050. 013, entro no 40 graus, 079, aguardando que feliz para pouso. Para aproximar, salva de Lopes, feliz para pouso, engenheiro Weber Alfa. Com 396, torre 1895. 35446, desça para 2000, autorizado ILS. Reporte estabilizado, reduzindo para 180. Reduzindo para 180, reportará estabilizado 55446. 1807, desça para 3000. 3807. Serra, prossegue via corredores? Pode parar o da banda. Conta aí, como é que é? Obrigado. Para 2000, aguarde vetor para o lock. Gente, da presente, mantenha a proa descendo para 2000, aguardando um sinal para o lock. 806, 807. 5446 da trip, reduza para aproximação e chame a torre 1895, tráfego 5.3 milhas, à frente Boeing 737-800. 5446, ciente, reduzido. Bizarro Campo, fica lá, Quebec. Vai, Quebec, torre 11895. 895, Quebec. Controle, o Mike Ecosca. Mike Ecosca, vai prosseguir a mil pés. Mil pés, Manati, que tem dois a bordo. Direto, reporte livrando a CTR. Direto, vai reportar livrando a CTR, o Mike Ecosca. Te para o localizador, esquerda pro 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, reportará estabilizado, 807. É o líder após líder, aí o disparante já por aí. Controle no 20.8, transponder 5053. Para 220, autorizado descida para 3.000 pés. Ajuste no 0 no 3. Lenda Ilde, estou parando no 44, aerovia 208, controle Salvador, estando 5053, 3155. Bate para 3055, sem parar, puxa o backside. Espera, puxa o vexionamento, tá 3.0.75. Iniciando 360, fica lá, Quebec. Trip 5486, direto Lençóis. Tá presente, direto Lençóis, obrigado. Alfa no solo 33, com vontade. É o Backtrack, acessando a frequência livre, o índio número 1. O Alfa autorizou a linha, mas capacete no site. Firmando para autorizar a final para o Victor Mike Quebec, tá? Autorizado, reporte final de 3 milhas, Victor Mike Quebec. É, autorizado, reporte final de 3 milhas, Quebec. Bora. 895. 1895, graças. Segundo 396, no solo 34, livre direito, solo 1, 2, 1, 9. 2, 9, ali, graças. Alta reduza para 170. Torre Salvador, eu vou 1807, estabilizado no ILS visual. 1807, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 03. Sim, segundo com 1013, graças. E 13, 295, 4, 0, graças, 63, 27, contrabaixo. Alfa Romeo com 2, 396, Letrão. Agora 396, táxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, pois, 396. Gato localizado. Ok, gato. Corre. Já do Vitor Juliette, confere da OPS, autorizado. Você já desceu para o PES, Vitor Mike Quebec? Afirmo, Vitor Mike Quebec. É, recebi o PES, Quebec. Conexão, frequência livre, tem a volta. Nós, capaz de fazer o trip, 87, atualizado a colagem no pistão no 7, o vento no 40 graus, 089. Intercepto na final no 7, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, faça 11 pedidos no exército da esquerda. Goma 075. Assume identificação, desça para o 050, ajuste no 013, chegada à malha. Salvador 36, controlando o 008. 008, obrigado. Trip 5446, no solo 36, livre direita, solo 121, 19. 119, obrigado. Direto morro 2500. Autorizado. Muito grato, 2500 direto morro, Romeo. Zona 7, curva direita após, ingresso no corredor Xé, controle 120.8, tração 10012, zona. Eu vou 320, mas eu tô espero. Também, né, 320. Essa é a nova sede, muito mais direto. Controle, Bruno, escuta. Interceptando o sinal no 7, Quebec. Escuta. Interceptando o sinal no 7, Quebec. Escuta. Pote 3. Chega, Bruno. Por acaso que o Bruno deve estar emprestado? Romeu, acho que ele fala no Delta. Romeu, Oscar, Uniforme Delta, sentindo a aproximação, número 2, para pouso, ajuste no 013. 02, ajustado. Ficar até 23, pode ser que prorrogue. Ah, beleza, obrigado. Espera. Alô, Salvador, muito boa tarde. É o Oceaner 6321, na posição 612, é para o pushback. Pusão é a 9. 31-55 no 9 autorizado, pushback sonar, chama o trex. 9 autorizado é pós-ataque, né? 31-55. 807 no solo 38, livre direito, solo 121, 19. 219, grato. Confirme. 3217, desce, mantém 050, chegada bom, XB13, ajuste. Meia. Tô. Fizer a posição 5. Ok, obrigado. Olha. Solo, Salvador, é o gol 1807, ligou na sua escuta. 1807, bem-vindo. Alfa, reporte antes da Juliette. Portar antes da Juliette, gol. Fome Delta, autorizado pouso, fiscal no 0, vento no 40 graus, 07. Autorizado pouso, Delta. Lima, prossiga. Sim, eu tava com o Lima. 5016 para o táxi, 101 a bordo. 04 de autonomia, 0400 de autonomia, o carro do Galeão. Espera 2895, e a Índia no ponto de espera 118.95, 50 no meio, obrigado. Direito Mike Bank, a oficina da frequência livre, livrando isso agora. Por Índia Juliette, autorizada a decolagem, pressão no 7, lento no 30 graus, 089. Espera nessa frequência, guarde conta. Sol 41, livre à direita, sol 12, 19. Quem chamou para cópia? Ariosca Uniforme Delta, confirme para o pátio. Pátio 3. O pátio 3 está lotado para a aviação geral, seu Uniforme Delta. O senhor deverá se dirigir ao pátio 4. Precisará de transporte para passageiro? Da ADEI, fica à esquerda, à direita da cabeceira 17. Juliette, mil pés, corredor Xé, reporte farol da Bar. Possibilidade de uma ascensão 2500, senhor? Autorizado. Valeu, categoria. Passará te vendo. Ponto espera da pista 10, cruzeiro no meio. Cruzeiro no meio, a linha mantém no 0 no 0. A linha mantém no 0, cruzeiro ou no meio. 95, ajuste 1003 com voo. 1003 no ajuste, livre táxi via Índia, ponto espera 2.5. O solo Salvador, gol no 649, tá no 02, seu feedback é acionamento. Gente no 649, aguarde. Gente aguardando. Gol 1807 após o Avianca, prossiga para o portão, me ajuda. Gente após o Avianca, meia dúzia. Vim para trás? Microfone autorizado, táxi, reporte para ainda no seu dia. Meia 327, decolado às 44, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, meia. 327. 2000, autorizado LS, reporte estabilizado 1013. Tango Gol, fatorizado BH, nível 400, decola da pista 10, saída da EL, lida após o debris, interceptar o fome do Gol 16, sai conforme o plano. Controle 1-2-0-8, transporta 5556. Mais leve. Controle, boa tarde, Chanel 6327. 327, contato radar, sobre 240. Se desejar, está autorizado interceptar a Golf 677. Positivo, está autorizado a Golf 677, 240. Se possível, gostaria de acelerar até o 180, senhor. Aguarde a autorização do centro, mantenha 180. Autorizado inicialmente, 180 aguardando a autorização.